Jogue suas mãos para o ar. Cartel SP no ar. Vai te fazer dançar. Jogue suas mãos para o ar. Cartel SP no ar. Vai te fazer dançar. É longa. A nossa noite é longa. Minha caneca na estrada. Toda noite é balada. É longa. A nossa noite é longa. Com a nova função do rolê. Nossa estrada é longa. A nossa noite é longa. Minha caneca na estrada. Toda noite é balada. É longa. Nossa noite é longa, com cartão SP no rolê. Como é que é? Pode crer, rapaziada, vem no meu rolê. Junto com o RB, junto com o cartão SP. Galera da pesada, de todas as quebradas. Vem de carona no meu carro, vamos cair na estrada. Noite estrelada, firmeza hoje vai ser a cara. São Paulo vibra o funk, a cidade não para. Dá várias opções, tem festa a semana inteira. Tem pra quem tem, pra quem não tem, ninguém na carteira. Tem rock, raga, reggae, é o movimento. Tem samba, funk, soul, rap é o movimento. Só que na minha caranga só entrar, quem sabe curtir. Quem vem pra festividade, a fim de se divertir, vacilão. Na minha frente eu nem quero cruzar. Vê que não tem hora pra sair, nem hora pra voltar. Então chega de teoria, vamos partir pra praticar. Já peguei meu CD, meu drink e minha automática. E o rolê começa pelo lado norte, onde tem aliados, onde a parada é mais forte. Buscar de sorte, eu vou percorrer toda parte. Eu vou atrás de diversão e atrás das piadas. É longa, a nossa noite é longa. Minha caranga na estrada, toda noite é balada. É longa, a nossa noite é longa. Com a nova função no rolê, nossa estrada é longa. A nossa noite é longa, minha caranga na estrada. Toda noite é balada, é longa. A nossa noite é longa, com cartão SP no rolê. Pode crer. De fato, mano, a nossa noite é longa. A gente tromba o pica-pau, manda chuva até o pé na longa. Na nossa bota só vem mano de proceder. Aqui não tem heroína, nem bola, nem craque, nem LSD. E pra fazer a cabeça só uma gelada. Se der os dois na surdina, não pega nada. Se Deus iluminar, não vou pegar comando. E também se pegar, haha, sou função, meu mano. Vai ser federal que vai mudar minha rota. Estou no meu oito cilindros, no pano da minha patota. A noite é uma criança, ainda tô na iniciação. Tirando uma onda, eu vi no CD do Sensação. Então vamos beber, sacudir no salão de negrão. Pois que não dança, segura a criança, foi o que disse o refrão. Festa boa aqui no centro. Lá no centro. Eu conheço o dono, põe todo mundo pra dentro. A loira é sensual. Sensual. Uau, a preta é sensacional. Uau. A morena é a cara, mas hoje eu vou te orientar. O DJ é bom, o balanço é legal. É. Cartel SP, é só alto astral, é longa. A nossa noite é longa, minha caranga na estrada. Toda noite é balada, é longa. E aí? A nossa noite é longa, com a nova função no rolê. Nossa estrada é longa. A nossa noite é longa, minha caranga na estrada. Toda noite é balada, é longa. A nossa noite é longa, com cartel SP no rolê. Em meio bomba, uma caixa que estoura na caixa de som. Eu avisto um talarico metido a garanhão. Ele se diz o pá, papa todas do salão. Mas eu tô pior e tô de olho com a minha razão. Não sou capetão, não, mantém a minha linha. E tem mais essa sapadinha que você tá, já sentou na minha. Leveira na caranga, baixei o banco, o Pedro embaçou. Deixei minha marca, fiz minha cara, você mesmo morou. É, a noite é longa, vamos pro outro pico. O mano na festividade deixou o tempo esquisito. Na minha caranga engata a quarta, ela aceita a vontade da quinta no velocímetro. Ponteiro, bate ligeiro, 130. Centro-Sul, a costa oeste, nós chegamos chegando. A festa DJ Fresh faz a presa do convite, vamos entrando. O rap, o samba, rock, são a cara da festa. Tem mulher que presta, é muita mulher que não presta. Todo mundo no grau, uau, a festa tá claudiada. Como o tempo voa, são 4:30 da madrugada. Disposição é de lei, o astro rei já vai brilhar. Vamos lá, lá pro bar do bacana jogar um bilhar. Pega as fichas, é melhor de 7. Eu ganhei as 4 e já são quase 7. Boa noite, Sampa, assim termina nossa rotina. Tamo dando linha, que tá miando a gasolina. Boa noite, Sampa, assim termina nossa rotina. Com uma par de mina e uma par de cajibeira. Suas mãos para o ar, cartel SP no ar. Vai te fazer dançar, jogue suas mãos para o ar, cartel SP no ar.